neste momento 20 horas e 45 minutos e um carro de combate penetra na rua António Maria Cardoso, acompanhado por um jipe do exército. É quase impossível conter a multidão. Querem avançar, querem invadir a rua António Maria Cardoso a todo custo, de qualquer maneira. Fazer uma proclamação essa que acaba de fazer e o nosso microfone captou. Vem evitar-se. Atenção, eu quero avisar. O general António Spínola encarregou a Polícia de Segurança Pública de manter a ordem na cidade com moderação e sem repressão. Atenção! Atenção! Começa o tiroteio na rua António Maria Cardoso. Reportagem do Rádio Português. Começa o tiroteio. São 21 horas e 20 minutos. Dúvida, vive-se um autêntico clima de guerra aqui no local onde nos encontramos. Começaram a disparar. Desculpe, boa noite, todo o rádio português. O que é que foi? Assistiu? Foi a Pires que matou agora um soldado, acabou agora de matar um soldado. Sai daqui! Uma canhota lá por dentro! Acho que o vídeo está dentro deste canhão! São 22 horas e 25 minutos, reportagem do Rádio Clube Português. Assiste-se neste momento à prisão de mais dois agentes da DGS, que vêm acompanhados por uma força militar. Acabam de ser revistados e encaminham-se agora para o local onde nós nos encontramos. Isso é limpar o sebo, mano. Já usas camisa, gravata encarnada e tudo, hein, malandro? Piratão, para a cabeça para o talho. A caminho do governo civil. Ah, chuva, aquele malandro! Olha mais assassino! A tropa manda-os encostar à parede, revista-os cuidadosamente, mãos encostadas na parede, pernas afastadas. Assassinos, traidores! Vou trazer a pistola, Gatuno! Gatunão! Deixa ali uma gala. Malandros, pá!